Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em programas anteriores eu comentei sobre críticas e sobre gente que acha que por trás da minha nobre intenção de despocotizar o Brasil está o puro interesse em ganhar dinheiro. Na esteira daqueles programas eu recebi vários comentários, um deles de uma ouvinte dizendo assim: Luciano, sua vaidade pessoal é inegável e você se comporta como a última bolacha do pacote. Última bolacha do pacote quer dizer alguém que se acha raro, que se supervaloriza e, por que não, que é arrogante. Pois eu vou aproveitar o embalo para falar disso mesmo no programa de hoje, arrogância. Para começar, uma frase do super executivo norte-americano Jack Welch. A distância entre autoconfiança e arrogância é quase imperceptível. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte do Itaú Cultural, um empreendimento voltado à valorização da arte, a forma que o homem encontrou para dizer aquilo que só com palavras não conseguiria. Visite o site www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na agenda. É, tem alguma coisa acontecendo aí, pertinho de você. E o e-mail que foi escolhido esta semana para ganhar o... Você está pensando que é o livro, é? É, não é não. Vai ganhar um kit do nosso novo patrocinador. Espera que você vai ver o que é. Quem vai ganhar é o Takaichi Takehara, que comentou assim o programa sobre caráter. Olá, Luciano. Olá, leitores. Olá, ouvintes. Muito bacana este programa. Gostei muito dele, pois foi muito além da definição de caráter e saiu do trivial, que seria falar sobre políticos e profissionais de liderança, e trouxe uma reflexão dentro de si. Foi impossível ouvir o programa e não olhar para dentro de mim e para o meu caráter. Talvez vocês não tenham percebido, mas olhar para o meu caráter não é algo trivial. O próprio, e próprio no sentido de meu, caráter, não é algo que você percebe, afinal de contas ele é meu. Me acompanha em cada frase, decisão e ação, e apesar de determinar tudo o que sou, nem sempre tenho consciência, no sentido de fazer racionalmente dele. Neste momento, em minhas atividades, eu estou sendo forçado a fazer algo que foge ao meu caráter. Isso está me torturando, doendo, corroendo por dentro. Mas eu tenho que fazer assim, não tem outro jeito. E aceitar tal imposição talvez seja uma das nuances do meu caráter, que poderia ser mudado. O fato dessa tarefa ir contra faz com que eu não tenha pique em fazê-la. E ela vai se esticando, desenrolando e torturando cada vez mais. Eu tenho que acabar logo com essa desgraça. Com essa reflexão, ficou muito claro para mim uma frase que usamos sem muito pensar. Que falta de caráter! A frase é pejorativa àqueles que têm em seu caráter certas diretrizes, mas não é aquele ao qual a frase se refere. Por exemplo, eu proferi esta frase ao assistir ao vídeo da pregação do excelentíssimo deputado Marco Feliciano, onde ele angaria fundos em nome da fé e libertação, reclamando de um cartão sem senha e tudo mais. Para ele, não há falta de caráter algum, pois não faz parte das diretrizes do indivíduo, da mesma forma que essas diretrizes não fazem parte dos seus eleitores também. E isto não é um defeito, só não é do caráter. E conclusão. Caráter é algo relativo. Sem mais delongas, obrigado, Luciano, por mais este programa. Caiu como uma luva no meu momento atual. Forte abraço do grande amigo, Taka. Caráter é algo relativo. É claro que é, caro Taka. É relativo aos valores e convicções vigentes. Mas será possível existir diferenças de caráter entre quem segue o velho não faça aos outros o que não queres que façam a ti? Acho que essa é a grande reflexão. Até onde você se permite fazer aos outros algo que não gostaria que fizessem a você? Aplique isso àquele discurso do Feliciano. Talvez haja aí uma boa oportunidade para queimar a pestana. Bem, a partir deste programa vamos mudar o brinde que sempre damos a quem escreve para nós. E agora é o nosso novo apoiador, a DKT do Brasil, quem dá o brinde. E você sabe o que a DKT faz, hein? A DKT possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, para garantir a prática do sexo seguro e do planejamento familiar. Talvez você conheça os preservativos Prudence. Mas que raio de kit é esse que o Taka ganhou, hein? Você quer saber? É fácil. Acesse www.facebook.com/DKT Brasil. Sabe como é que escreve DKT, hein? É com D de dado, K de nakata e T de tatu. Na hora do amor, escolha Prudence. E a Nakata, hein? Continua com uma promoção que pode colocar na sua garagem aquele carro com o qual um dia o seu pai, ou até mesmo você sonhou, um Maverick V8. Lindo, cara, totalmente reformado. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata. Nakata com K, K de DKT, né? Clique no link da promoção e dê uma olhada no carrão. Participe, quem sabe é a sua vez de ganhar, hein? Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Sabe quem é, hein? Esse é Nelson Aires com Caminho de Casa. Não é o máximo, hein? Não é incomum eu receber uns olhares de espanto quando digo que fui, por exemplo, ao Auditório Ibirapuera assistir a um show de um artista, digamos, não popular, como o Nelson Aires, por exemplo. Quando eu falo o nome de um artista que quase ninguém conhece e se digo que ele toca jazz, por exemplo, as pessoas acham que estou sendo arrogante. Mas que sujeitinho metido a culto, não é? Aí eu faço aquela cara de ué e enfio a viola no saco. Pois encontrei um texto muito bom de Carmen Guerreiro, publicado em seu blog Ansiamente, que trata justamente dessa questão. Ouça. Adorei o seu sapato, disse uma amiga para mim certa vez. Legal, né? Eu comprei em uma feira de artesanato na Colômbia. Achei super legal também, eu respondi. De fato, empolgada, porque eu também adorava o sapato. Foi o suficiente para causar reticências quase visíveis nela e no namorado. E se não fosse chato demais, eles teriam dado uma risadinha e rolariam os olhos um para o outro, como quem diz, que metida. Mas para meia entendedora que eu sou, o que ela respondeu bastou. Incrível é que eu posso afirmar com toda convicção que, se eu tivesse comprado aquele sapato em um camelô da 25 de março, eu responderia com a mesma empolgação. Legal, né? Achei lá na 25. Só que aí sim, eu teria uma reação positiva, porque comprar na 25 pode. Experiências como essa fazem com que eu mantenha minhas viagens em 13 países, minha fluência em francês e meus conhecimentos sobre temas do meu interesse, como linguística, mitologia, gastronomia e outros, praticamente para mim mesma. E, em doses homeopáticas, comente entre meu restrito círculo familiar e de amigos, aquele que a gente conta nos dedos da mão. Essa censura intelectual me deixa irritada. Isso porque a mediocridade faz com que muitos torçam o nariz para tudo aquilo que não conhecem, mas que socialmente é considerado algo de um nível de cultura e poder aquisitivo superior. E assim, você vira um arrogante. Te repudiam pelo simples fato de você mencionar algo que tem uma tarja invisível de... coisa de gente fresca. Não importa que ele pague 50 mil reais em um carro zero, enquanto você dirige um carro com mais de 15 anos de idade e viaja durante um mês a cada dois anos para o exterior gastando 6 mil reais. Dinheiro que você, que não quer um carro zero, juntou com o seu trabalho, enquanto ele pagava parcelas de mil reais por mês. Não importa que você conheça uma palavra em outra língua que expressa muito melhor o que você quer falar. Você não pode mencioná-la de jeito nenhum. Mas ele escreve errado o português, troca C por C cedilha, S por Z e tudo bem. Não pode falar que não gosta de novela ou de Big Brother, senão você é chato. Não pode fazer referência a livro nenhum ou falar que foi em um concerto de música clássica ou que você é snob. Não ouso sequer mencionar meus amigos estrangeiros, correndo o risco de apedrejamento. Pagar 200 reais em uma aula de francês não pode, mas pagar mais em uma academia, sem problemas. Se eu como aspargos e queijo brie, sou chique. Mas se eu gasto os mesmos 20 reais que compro os dois ingredientes citados em um lanche do McDonald's, aí tudo bem. Se eu desembolso 100 reais em uma roupa ou acessório que eu gosto muito, sou uma riquinha consumista. Mas gastar 100 reais no salão do cabeleireiro do bairro para ter alguém refazendo a sua chapinha é considerado normal. Gastar de 30 a 50 reais em vinho, seco e ainda por cima, é um absurdo. Mas 80 reais num abadá ou em cerveja ruim na balada ou em uma festa open bar, é tranquilo. Meu ponto é que as pessoas que mais exercem essa censura intelectual têm acesso às mesmas coisas que eu, mas escolhem outro estilo de vida, que pode ser até mais caro que o meu, mas que não tem a pecha de coisa de gente arrogante. O dicionário Aulet define a palavra arrogância da seguinte forma: ação ou resultado de atribuir a si mesmo prerrogativas, direitos, qualidades, etc. Qualidade de arrogante, de quem se pretende superior ou melhor, e o manifesta em atitudes de desprezo aos outros, de empáfia, de insolência. Atitude, comportamento prepotente de quem se considera superior em relação aos outros, insolência. Ação desrespeitosa, que revela empáfia, insolência, desrespeito. Suas arrogâncias ultrapassam todo o limite. Ser arrogante é, então, atribuir-se qualidades que fazem com que você se ache superior aos outros. Mas a grande questão é que em nenhum momento coloco que meus interesses por línguas estrangeiras, viagens, design, gastronomia e cultura alternativa são mais relevantes do que outros. Ou pior, que me fazem alguém melhor que os outros. São os outros que se colocam abaixo de mim por não ter os mesmos interesses. Taxar esses interesses de coisa de granfino, sim, ainda usam esse termo. E achar que vivem em um universo dos pobres legais, ainda que tenham o mesmo salário que eu. E o pior é que vivem mesmo no universo da pobreza de espírito. Se eu contar pra você o que você me fez, você vai se espantar. Se eu contar pra você o que a vida me faz, você vai amargar. E o que houve entre nós e morria entre nós, você pode até contar. É que a vida me fez entender que você é coisa ruim demais. Se eu contar pra você que parei de beber, você vai duvidar. Se eu contar pra você que parei de tremer, você vai se envergonhar. E o que houve entre nós nem um pouco me dói, e até vivo a comentar. é que a vida me fez entender que você é coisa ruim demais. Teu corpo tem cheiro de sangue, teus lábios têm gosto de fel, teu peito tem lodo do mangue. Princesa dos quartos de hotel, não chore, não fale, não zangue. Contigo eu não deito jamais. É que a vida me fez entender que você é coisa ruim demais. Ah, que delícia! O sempre fantástico João Nogueira com Coisa Ruim Demais, que ele compôs com Ivor Lancelotti. Teus lábios têm gosto de fel. Pois é, eu sei muito bem o que a Carmen quis dizer em seu desabafo. Quanta gente não deve me considerar arrogante, metido e outros adjetivos, pois eu temo em ficar citando coisas que pouca gente conhece aqui no Café Brasil. Filósofos franceses, músicos desconhecidos, escritores, que coisa mais snob, não é? É arrogante. Você já passou pela situação que a Carmen descreveu, hein? Se sim, bem-vindo. Você é mais um sujo representante das elites que astravancam o progresso do Brasil. Café Brasil. Tempos atrás eu usei no Café Brasil um texto relatando uma experiência minha que eu acho que cabe muito bem aqui. Ouça só. Minha esposa disse: a moça que faz minhas unhas comentou que sempre lê seus artigos numa revista publicada aqui na região. Ela disse que gosta muito, mas que você escreve coisas difíceis que ela não entende. Então, a minha esposa sugeriu que talvez eu devesse maneirar nas ideias, nas citações, nas construções gramaticais, para que as pessoas entendam. Eu fiquei fulo. Eu acho que meus escritos já são extremamente simples. Meu português é nada mais que mediano. Minhas ideias nunca foram sofisticadas. Escrevo da forma mais simples possível, simplória até. Mas estou além do entendimento de uma parcela importante de ouvintes e leitores. Nunca me conformei em nivelar por baixo. Sempre que eu me dirijo a qualquer pessoa, falando ou escrevendo, eu procuro estar um degrau acima do que eu imagino, seja a sua capacidade de compreensão. Falo com uma criança de 6 anos como se ela tivesse 8. Um jovem de 15 anos como se tivesse 18. Um estudante secundário como se fosse universitário. Acredito que assim eu estimulo a pessoa a subir um degrau, a evoluir. Quer me incomodar? Peça para eu explicar. Eu acho que eu preciso consultar um marqueteiro político. Se essa rua fosse minha, não mandava ladrilhar, mas fazia uma vaquinha, e os buracos eu mandava consertar. Marqueteiros políticos sabem tratar adultos como crianças. Ao ver as propagandas políticas, você não tem a impressão de que a qualquer momento o candidato vai dizer: o titio vai levar você no cinema? São textos rasos, num linguajar tosco, que deixam claro que para os marqueteiros o povo é um agrupamento de miseráveis ignorantes, analfabetos e incapazes que devem ser conduzidos da forma mais infantil possível. E nesse contexto, cabe a musiquinha de fundo, o sotaque nordestino caricato, o português errado, os desenhinhos, os exemplos dos miseráveis, os sonhos minúsculos. A coisa só esquenta quando os adversários baixam o nível e começam os xingamentos. Porrada! Afinal, qual é o esforço intelectual para perceber que duas pessoas estão se agredindo? E pouquinho, né? Isso é uma pena. Dentro dele, dentro dele mora. está ouvindo Nesta Rua Tem um Bosque, com o coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Primeiro veio uma versão com o Carequinha lá atrás, que sacaneou a letra da música. Aliás, você sabe de quem é essa música, hein? É de ninguém menos que Heitor Villa-Lobos. É um compositor aí de gente metida. Muito bem. Os marqueteiros políticos preferem manter as pessoas onde estão. Falar sempre a partir de um degrau abaixo, jamais estimular a reflexão. Usam as técnicas maravilhosas do marketing e da comunicação para manter a mediocridade, e caso contrário, a turma não entende. Essa infantilização não faz bem para a sociedade. Não ajuda a amadurecer os debates. Não estimula ninguém a crescer. E com o nosso sistema educacional falido e os meios de comunicação ricos em fórmulas prontas, essa infantilização colabora para que a mediocridade não seja só mantida, mas incentivada. Seja raso, não sofistique, e ninguém vai entender. Daí o linguajar infantil idiota, a apologia da ignorância. E as consequências desdobram-se por todos os segmentos da sociedade. Afundados na ignorância, incapazes de sair atrás dos estímulos intelectuais, preferimos acreditar nas verdades simplificadas, naquelas soluções milagrosas, simples de entender, sabe como é? É quando passamos a interpretar os fatos com base em nosso reduzido repertório. Tiramos nossas conclusões superficiais ou apressadas. Atribuímos essas conclusões que tiramos a um terceiro e depois atacamos o terceiro por causa da conclusão a qual nós chegamos. Repare como é isso, especialmente nas mídias sociais. Esta semana eu perdi um tempo precioso dialogando com um sujeito que entendeu o que eu não escrevi. E quanto mais eu explicava, mais ele interpretava e queria discussão. Quando eu finalmente desisti e comentei que eu podia explicar, mas não podia entender por ele, o que para mim quer dizer que ele entende de forma diferente, o cara respondeu: obrigado pela forma carinhosa de me chamar de ignorante. Percebeu? O que para mim era você pensa diferente, para ele era você é um ignorante. Cada um entende como quer ou como pode. Putz, mas que frase mais arrogante. Muito bem, abra o olho, hein? Enquanto isso, acesse lugares onde o seu repertório pode ser ampliado, como a página da Pelegrino no Facebook, www.facebook.com/Pelegrino Distribuidora, ou Pelegrino com dois L's. A Pelegrino distribui as melhores marcas de autopeças à venda no Brasil. E na página dela você encontrará links legais sobre o universo automotivo e ainda concorrerá a vários prêmios, inclusive um GPS e tocadores de MP3 automotivos. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Café Brasil. Comida é paz. Bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então, meu, que tal você transformar a indignação em desafio, hein? Quando você se deparar com alguém que disse algo que você ignora, pergunte. Ou vá atrás para descobrir do que se trata. Não se humilhe. Em vez de ficar nervoso com a suposta arrogância e partir para o enfrentamento, veja se aquilo não é a manifestação de alguém que tem mais repertório, mais experiência, mais conhecimento que você. Se for alguém assim, aproveite a oportunidade para aprender mais um pouquinho. E bote outra coisa na cabeça. A arrogância só existe se você der espaço para ela. Mas para enfrentá-la, você precisa estar seguro da sua própria argumentação. Ah, é claro. E se o seu interlocutor for mesmo o arrogante que está tentando colocar você numa posição inferior, hein? Bom, eu tenho uma receita. Delicadamente peça a palavra e diga: o senhor fique aqui que eu vou pra p*** que pariu. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. E assim então, ao som de Nico Nikolaevski com seu medley Titãs, que vamos saindo de mansinho. Com esse poço de humildade que é o Lala Moreira, esse tsunami de altruísmo que é a Cissa Camargo, e eu, sou só eu, né, o Lucianinho. Estiveram conosco o ouvinte Takaichi Takehara, Carmen Guerreiro, Nelson Aires, João Nogueira, Carequinha, Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e Nico Nikolaevski. Alguma coisa aconteceu, inevitável acidente, rancor e ódio separaram corações e mentes. O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, um monumento à capacidade do homem de se expressar através da arte, música, dança, poesia e tudo aquilo que nos faz tanta falta. Ah, olha que legal, o Auditório tem uma página ótima no Facebook. Aproveite o embalo e acesse www.facebook.com/auditorioibirapuera. Entre lá, dê seus pitacos, interaja, experimente e não deixe de visitar. O Facebook é com K, de Nakata e de DKT. Você tem sede. Este é o Café Brasil, de onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, que tal uma frase do escritor e pensador alemão Johann Goethe? Muitos são orgulhosos por causa daquilo que sabem. Face ao que não sabem, são arrogantes. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.